3520, chama centro Recife, 126-85, até 126-45, bom voo. Centro 3520, tenha um bom dia. Argentina 1910, leaving flight level 225, down to flight level 157, information Charlie. Argentina 1910, Scott identification, descend and maintain 4000 feet, QNH 1013. Down to 4000, 1013. Argentina 1910, do you perform aeronave approach? Yes, affirmative. Roger, so for direct to Sierra Vitor 368, descending until 4000 feet, QNH 1013. Descending to Sierra Vitor 368, down to 4000, Argentina 1910. Sir, agora no 560, tá no ponto de cara da 10, pô? Mano, 561, autorizado a linhagem de colapso, tá no 0, vento 1, 7, 0 graus, 0, 3, 9. A linha de cola da 10, mano, 561. Confirmo Argentina 1910, where can you for approach, correct? Argentina 1910, complete aeronave approach, call Salvador Tower 18.95. Complete the aeronave approach, runway 10, call Tower 18.95, Argentina 1910. Argentina 1910. Intercepted final approach runway 10. Argentina 1910, continue our approach, expect landing clearance. Continue approach and survive for landing clearance. 1910. Zona 561, decolada 06, controle Salvador no 20.8. 208, graças. Salvador, bom dia, Gol Uno 561. 561, contato radar na decolagem. Tudo via saída da El para o nível 360. Via da El para o 360, Gol Uno 561. Volume 561, suba restrito nível 340. Restrito 340, volume 561. Argentina 1910, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 0 to knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Bono 561, no chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno 28, decimal 8, bom voo. 251, 288, graças. Salvador, bom dia, Gol 1891, posso ficar 1-0, pronto. 1891, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 049. A linha e decola da 1-0, Gol 1891. Bruno 811, decolado aos 22, acione no transponder 5156. Controle Salvador no 20 decimal 8. 208, 811, bom dia. Salvador, gol 1811, decola na Arbor, cruza 2000. 1811, bom dia, seu único código de transponder é 5156. 5156. No contato radar cruzando 3.000 pés, suba ao nível 340, via saída Arbor 1. 340, Arbor 1, 819. Salvador, Gol 961, pronto no ponto de espera da 10. Gol 961, autorizado a alinhar e decolapso no 0, vento 140 graus, 039. Além de Paulo, 10, Gol 961. Gol 1891, chame centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, por favor. Controle, gol 1161. Possível. Está fazendo desvios à direita um pouco aqui, devido às informações. O ideal seria pôr de morte, mas é possível voar mais para a direita agora? Negativo, moleque. Vou entregar o som na flor de Leda, do Centro Recife. Ok, vou manter essa produção mais um pouquinho, depois eu abro o Leda aqui. Beleza. Uno 161, chama o Centro Recife em 125.1, caso negativo, 128.8. 251, 1288, gol 1161. Afirmativo, bom voo.